através da sua vida, Deus pode mover. Um milagre só depende de você. Mande embora essa tristeza, depressão, falta de fé. Hoje eu declaro, é o dia que Deus vai fazer milagres. Essa é a emoção da cura, tem milagre através da cura. Pra tua alma hoje Deus manda cura, Deus te entrega o dom de curar. Essa é a emoção da cura, tem milagre através da cura. Levante as mãos e receba a cura. Deus me deu autoridade, vai agir aqui. Não tenha dúvida, porque já vejo o seu agir. Crente que estava desenganado, já sinta um milagre aí. Porque já vejo sombras da igreja, hoje milagre. Essa é a emoção da cura, tem milagre através da cura. Pra tua alma hoje Deus manda cura, Deus te entrega o dom de curar. Essa é a emoção da cura, tem milagre através da cura. Está sobre este lugar. Receba um chão de cura. Receba um.